A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Os maiores sucessos da nossa terra. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. Tenho meu cavalo preto, foi nome de ventania. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Clube do Caipirão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Olá, amigos amantes da boa e tradicional música sertaneja. Um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Caipirão. Eu sou Luiz Henrique Pelícia e peço licença a você para te fazer companhia, trazendo muita música, alegria e informação. E o Clube do Caipirão, que começa agora, tem na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zaluquinha, junto com o velho Gervásio, a assessoria e produção da dona Juju. É o Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio, começando agora com a proteção de Deus. A minha viola foi feita de pinho. Eu já tive prazer e alegria todas as tardes no meu ranchinho, tocando e cantando eu me distraía. Tenho meu cavalo, um belo tordilho, um gato de raça que eu selecionava. À tardinha eu dava uma ração de milho, cavalo comendo eu me descansava. Sozinho, só me distraía com as criação. Ali veio morar um vizinho que tinha uma filha de linda feição. Quando eu vi a morena, que moça bonita, mudei simpatia no seu lindo olhar. Senti no meu peito uma dor esquisita, tratei-mo ali mesmo de nós se casar. Viemos pra roça, minha companheira tão pouco durou. Morreu e deixou minha choça e a felicidade pra mim se acabou. Eu era feliz vivendo sozinho, mas a sorte quis que eu tivesse um amor. Já fiz meu castelo, hoje meu peito anseia, foi tudo de areia e desmoronou. Invernada, dentro do paiope endurei meu arreio. A minha viola coitada está pendurada no ar todo esteio. E a minha vida já se transformou, e o jardim de flor numa estrada de espinho. Mas sempre com fé em nosso Senhor, de novo eu levo a vida sozinho. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Zilo e Zalo, Castelo de Areia. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Sejam todos muito bem-vindos, amigos amantes da música regional, da canção cabocla. É o Clube do Caipirão trazendo para você os grandes sucessos e músicas raras, coisa boa que nós temos aqui em nossos arquivos para fazer você recordar e saber o que há de melhor da nossa canção brasileira. É verdade. Vamos ouvir mais sucesso? Tá no jeito, Luquinha. Pedro Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira. de 1968. Celinho no acordeão e Ramon Pérez no trompete. Aventureira. Maldizendo a própria vida, tive pena de você. Compreendi que era o teu fim, não escutando a mim, estás hoje a padecer. Você já teve um lar, e não soube honrar, o meu sou enorme. Na vaidade, destruiu nossa amizade, seguindo com outro homem. És hoje uma perdida, se entregando na bebida e vivendo de ilusão. Hoje mostra o seu fracasso, jogada de braço em braço, vivendo de mão em mão. Hoje mostra o seu fracasso, jogada de braço em braço, vivendo de mão em mão. Você já teve um lar e não soube honrar o meu sobrenome. E por causa da vaidade, destruiu nossa amizade, seguindo com outro homem. És hoje uma perdida, se entregando na avenida e vivendo de ilusão. Hoje mostra o seu fracasso, jogada de braço em braço, vivendo de mão em mão. Hoje mostra o seu fracasso, jogada de braço em braço, vivendo de mão em mão. Vivendo de mão em mão. Bonito bolero Aventureira com Pedro Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Agora tá no jeito a dupla Teodoro e Sampaio. Odair Teodoro da Silva, o Teodoro, é natural da cidade de Santo Antônio da Platina, no Estadão Paranaense. Ah, é? E o gentil Aparecido da Silva, o Sampaio, é da cidade de Uraí, também no Estadão Paranaense. Começaram a cantar juntos no finalzinho dos anos de 1970. Vamos ouvir Ladrão de Mulher, uma bonita composição do Vicente Dias, Luiz de Lara e Jota Gonçalves. Delegado de polícia, conheci a profissão, pra ele não existia um caso sem solução. Um dia chegou um caboclo, foi falando pro doutor: veja que um tipo qualquer roubou a minha mulher, eu vim me queixar do senhor. Delegado nervoso foi dizendo pro sujeito: nossa lei é uma só, eu vou cumpri-la direito. Quem roubou sua mulher não pode ir pra prisão. Quem rouba mulher alheia nunca mereceu cadeia, pela lei não é ladrão. Thank you. relógio de ouro no seu braço, seu doutor. Como que existe prova que o relógio é do senhor? Delegado se alterou, já saindo do normal. Eu nunca errei um passo deste relógio em meu braço. Eu tenho nota fiscal. Provo que a mulher é minha, também tenho documento registrado no cartório, certidão de casamento. O doutor chegou no ponto que eu queria ter chegado. Eu aguardo ali na porta, eu quero a mulher de volta. Se vire seu delegado. Teodoro Sampaio, ladrão de mulher, modão aqui no nosso programa. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. É, seu moço, e vem aí o 5º FESMURP, Festival de Música Raiz da cidade de Pardinho, no interior de São Paulo. Será de 29 de novembro a 1º de dezembro. Dia 29, primeira eliminatória. Dia 30 de novembro, segunda eliminatória. E no domingo, dia 1º de dezembro, a grande final com 15 duplas. Vai ser na Praça da Matriz, na cidade de Pardinho, no interior de São Paulo. Grandes violeiros estão confirmados como Peão Brasil e Parentim, Pedro Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira, e Zé Bento e Toceira. Vamos todos participar. Além do festival, várias outras atrações fazem parte do 5º FESMURP, que terá também a exposição do Museu da Dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, com a presença do filho do Tinoco, o José Carlos Pérez, o Zeca Pérez. Então, de 29 de novembro a 1º de dezembro, acontecerá na cidade de Pardinho o 5º FESMURP, Festival de Música Raiz de Pardinho. Maiores informações, 0 operadora 14 3886-1491 ou pelo celular 0 operadora 14 981328286. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Por isso, vamos ouvir Estações da Vida com Sulino e Marrueiro. Clube do Caipirão. As quatro estações do ano também têm em nossas vidas. A nossa existência humana está assim dividida. Com as estações do ano, as nossas são parecidas, deixando em nossa lembrança cada quadra que é vivida. A primavera do ano é uma estação florida, na infância também temos a primavera da vida. A do ano sempre volta, toda de flor revestida. Só nossa querida infância jamais será repetida. No verão de todo ano, o calor é de verdade. O verão em nossa vida é o calor da mocidade. É a melhor estação, cheia de felicidade. Depois chega o outono, a nossa maturidade. Todo ano no outono, a colheita é realizada. O outono em nossa vida já é uma data avançada, onde tiramos proveito das venturas realizadas, esperando o inverno, prosseguimos a jornada. finalmente chega o inverno, a triste realidade. Ao longo de nossa vida, morre também a vaidade. Das estações do passado, somente fica a saudade, esperando que Deus chame para a sua eternidade. Sulino e Marroeiro, Estações da Vida, aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Recicle mais. Se a sua cidade ou bairro não tem programa de coleta seletiva, leve o lixo a um posto de coleta. Lembre que o material reciclável deve, de preferência, ser lavado, no caso de plásticos, vidros e metais, e também dobrado, no caso do papel. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Atenção, você é fã da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco? Agora você poderá adquirir todas as gravações da dupla em MP3. Isso mesmo, são 135 discos com 1.600 músicas, incluindo 78 rotações, compactos duplos e simples, LPs e CDs de Tonico e Tinoco e Tinoco e Parceiros. Oportunidade única, são dois DVDs com todos os sucessos da dupla Coração do Brasil. Ai, pinho, ai, pinha, a cana moída meia, que lucro que pode dar. Ligue agora mesmo, 0 operadora 11 99640-2315, 99640-2315, ou pelo e-mail zecaperes@hotmail.com. Amantes da música caipira, tenha esta relíquia em sua coleção com preço especial. Todas as gravações da dupla Coração do Brasil à sua disposição. Meu velho carro de boi, pouco a pouco apodrecendo. Não perca tempo e aproveite esta oportunidade única. Viola cabocla não era lembrada. São 135 discos com 1.600 músicas. Todas as gravações da dupla Coração do Brasil à sua disposição. Dupla Coração do Povo ainda é Tonico e Tinoco. Que beleza! Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Vamos ouvir Berrante de Madalena com Silveira e Barrinha. Depois de atravessar a fronteira do estado de famoso disco voador. Saltou por terra a moça boiadeira e o seu berrante mudava de cor. Falou contente com lindo sorriso pra te salvar aqui onde eu estou. Eu vim do céu pra salvar a boiada e o seu berrante ela replicou. Vendo o milagre desta boiadeira que para o céu ela foi levitando. Seu rosto lindo era o de Madalena e as minhas penas ela foi perdoando. Caí de joelho com o rosto em terra e de contente solucei chorando. Quando a boiada entreguei em Barretos, foi quente um boi comprado na chegada. Foi um milagre de Madalena, a boiadeira que eu vi lá na estrada. Silveira e Barrinha, grande sucesso, hein? É clássico, Berrante de Madalena. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Dentre os grandes clássicos da canção cabocla, esse se destaca sem dúvida nenhuma. Conheci um milionário, morador de uma mansão. Muro alto rodeava quase todo o quarteirão. Um casal de capa preta, sangue apurado alemão, vigiava a grande casa. Rei dos fundos até o portão. Quando a cachorra criava, oh meu Deus, que judiação! O povo se admirava com a atitude do patrão. Ele ia na ninhada fazer a separação, as fêmeas ele matava. Só os machinhos que não. Já logo cedo fazer a separação. Encontrou quatro machinhos na ninhada lá no chão, por não ver nenhuma fêmea. Sorriu de satisfação. Como é a natureza, vejo o instinto do animal. A cachorra foi esperta, dando exemplo fatal. Escondeu suas filhas lá no fundo do quintal. chegar perto, mas não pude aproximar. A cachorra embraveceu, fez seu dono respeitar o que Deus pôs neste mundo. Só Ele pode tirar. O exemplo da cachorra foi pra ele uma lição. Ela fez papel de gente, ele papel de cão. Zé do Cedro e João do Pinho, exemplo de cão. É modão aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. A Juju já ajeitou o café. Ô Juju, põe um golinho aqui pra nós. Isso, faz favor. Aí, ó, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Ela aprendeu com o velho Gervásio no tempo que o velho era peão, puxava a boiada lá do Goiás, velho. É verdade. Isso faz muito tempo, hein? Ah, é? Ixi, nossa. Bom, apreciando um café, ouvindo moda sertaneja. O café que não tem horário, hein? Pode ser de manhã, tarde, à noite. Qualquer horário, o cafezinho é sempre bem-vindo, né? É verdade. Vamos ouvir o Pai Tião, é isso, velho? É agora. Pai Tião com Mato Grosso e Matias. Casinha de pau a pique, sem quintal e sem portão. Morada de preto velho Pai Tião. Cantinho de uma vida que o tempo calejou. Preto velho que sorriu. Quero que me conte as histórias do Senhor. História de lobisomem, coitada e assombração. Fale da mãe Iemanjá, deusa da navegação. Preto velho cantador das trovas de sua infância. Preto velho simboliza lealdade e confiança. Menino de calças curtas, que ele chama de vovô. Pai Tião, quero que me conte as histórias do Senhor. História de lobisomem, coitada e assombração. Fale da mãe Iemanjá, deusa da navegação. Fale da mãe Iemanjá, deusa da navegação. Mato Grosso e Matias, Pai Tião, grande sucesso aqui no nosso programa. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o Clube do Caipirão, um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio, procurando trazer o melhor da nossa música regional sertaneja. É verdade. Agora no jeito, Viola Cabocla com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Uma composição do Tonico e do Piraci. Roda pra nós, Luquinha! Cheiro de mato e o pó da estrada fez grande sucesso com a disparada. Consolando a mágoa do triste violeiro. É o verde amarelo da nossa bandeira. Viola de pinho, seu timbre não falha. Criado no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de paia, mostrou teu valor vencendo a batalha, morto pro sertão trazendo a medalha. Viola Cabocla, Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, aqui no Clube do Caipirão de 1967. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Agora o romantismo vem chegando no nosso programa. Chico Rei Paraná, quem será o seu outro amor? Clube do Caipirão. Eu conheci, lhe amando loucamente. quem será o seu outro amor, hein? Meu Deus do céu, grande sucesso com Chico Rei Paraná. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Em 1972, os hippies da música sertaneja Léo Canhoto e Robertinho gravaram a canção Angústia. E a dupla Léo Canhoto e Robertinho está lançando aí o novo CD e DVD. É verdade. É, comemorativo, né? Léo Canhoto e Robertinho, vamos ouvir. Você, enquanto eu estiver aqui sozinho, meu pranto vai ser mesmo assim. Eu choro ao saber que você, meu bem, também está chorando por mim. Eu choro ao saber que você, meu bem, também está chorando por mim. Queria nesse instante estar juntinho de você, meu grande amor. Queria enxugar o seu rostinho, queria amenizar a sua dor. Às vezes fico triste, muito triste, meu pranto então começa a descer. Eu choro quando me ponho a pensar, meu bem, que um dia você venha me esquecer. Eu choro quando me ponho a pensar, meu bem, que um dia você venha me esquecer. Angústia de 1972 com Léo Canhoto e Robertinho. Bonita letra, né? As raridades da música caipira. Você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Agora vem chegando Zilo e Zalo, Crepúsculo. Uma composição do Pirassununga e do Brás Hernandes de 1968. Sorta a moda, Luquinha! A natureza branca forma na queda da cachoeira. O sol baixando nos traz a tarde e o poente muda de cor. Tranquilamente cai a neblina e na capela canta louvor. A luz do astro beijando a terra vai se apagando dos olhos meus. Eu venho a crer que nesse instante tem-se a divina bênção de Deus. Sonora numa canção e o lamento de um filho triste preenche as trevas do meu sertão. A lua nasce meiga e risonha, satisfazendo o meu desejo. Esse recanto azulado é toda a vida do sertanejo. Ai, ai, ai, moda bonita, é moda bonita com Zilo e Zalo, hein? Das melhor. É modão, hein? Modão bonito com Zilo e Zalo de 1968, Crepúsculo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Na ponta da agulha, Zé Fortuna e Pitangueira, lembrança. Porque não foge do eremito, ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o ser, porque vamos reviver esse amor. Amando nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Lembrança, não voltes mais para acalmar os meus ares deste dilema. Viver assim, deve esquecer esse amor. Lembrando, já imaginaste o que é distante dois corações palpitar, querendo juntos viver sem poder, com outra ter que viver sem amar. Enquanto você lembrança não for. Esse o nosso dilema sem fim. Pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Lembrança, não voltes mais para acalmar os meus ar. Este dilema me dou. Para bem longe de mim, não posso viver assim. Lembrança com os Maracanãs, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole aqui no Clube do Caipirão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Para saber mais do nosso programa, conhecer a equipe, ter mais detalhes do universo sertanejo, da cultura caipira, acesse o nosso portal e fique bem informado. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Levanta o braço direito, companheiro velho Gervásio, na picape número 3. É sinal que tem disco rodando. Disco de 78 rotações é a canção Briga na Festança, música bonita do Zezé Campos e Arlindo Pinto, de 1956. Sorta a moda do Campanha e Cuiabano, companheiro velho Gervásio. Foi chamado pra uma festa na noite de São João. Na casa do Raul Torres tava boa a função. Fandango tava formado, mas terminou em questão. Por causa que o Florencio brigou com Dez Valentão. Serrinha tava cantando junto com o caboclinho. Parmeribia gritou: deixa nós brigar sozinho. Tava com muita coragem, Zé Carreiro e Carreirinho. Pulando pra uma janela, correu Xerém e Bentinho. O Mineiro e Manduzinho já ficaram espesados. Eu, Sulino e Marroeiro, foi da parte o delegado. O Priminho e Maninho também serviram apurado. Foi defender o Zico e Zeca, mas saíram machucados. O Venâncio e Curumba brigaram, foi de peixeira. Quem escapou dessa briga, Zé Fortuna e Pitangueira. Vira o brinquinho e brioso atrás de um morão de porteira. Acharam embaixo da cama o Luizinho e o Limeiro. Riachão correu pro escuro, junto com o Riachinho. Encontrou o Zé da Fera, derrubaram o Chiquinho. E o Torrinha só gritava: me acuda, Pinheirinho. Até hoje não encontraram o Moreno e Moreninho. O Vieira e Vieirinha também entraram no topo. O Campanha e Cuiabano tava usando riba de um topo. Viram a festa se acabar, eles também brigaram pouco. Apanharam pra salvar o Tonico e o Sinopo. Campo. Campanha e Cuiabano. Grande sucesso em Briga na Festança aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. A raridade da música sertaneja, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Como esta preciosidade, Flor Paraguaia com o trio de ouro do rádio Nenete, Dorinho e Nardelli. Recebi uma cartinha, veio lá do Paraguai. Um amor, uma esperança que por este mundo vai. Ainda guardo uma lembrança desse amor que já foi meu. E de um beijo prolongado. Paraguaia, paraguaíta, eu preciso do teu amor. Paraguaia, paraguaíta, não aumentes minha dor. Abri o envelope, o meu olhar marejou. Eu não sei se foi tristeza que a saudade me deixou. Pra viver sem teu carinho, tão distante, tão sozinho. Meu amor, pode esperar, que amanhã estarei por lá. Paraguaia, paraguaíta, eu preciso do teu amor. Paraguaia, paraguaíta, não aumentes minha dor. Nenete, Dorinho e Nardelli, o trio de ouro do rádio de 1964, Flor Paraguaia. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. A Juju sinaliza que é hora do intervalo. É um coicinho só que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. A música que você gosta, toca aqui no Clube do Caipirão. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu amigo e minha amiga que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, que tem como principal objetivo defender a tradição cultural da nossa terra, defender a bandeira da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora tem modão, Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1985, Missão de Cantador. Vida, minha triste vida. e sofrida, lutas que enfrentei. Vida, o que faço agora? Me avise a hora, meu destino eu não sei. Deus, em nome da cruz, me mande uma luz pra me conduzir. Meu Deus, eu estou perdido iludido, venha me acudir. Momentos que eu tenho sofrido são passos perdidos sem direção. São marcas das minhas andanças, buscando esperança pro meu coração. Na vida só vejo sentido, sendo conduzido pelas tuas mãos. Sou uma pequena semente, na terra carente, perdida no chão. Seguindo de encontro ao destino, igual peregrino eu busco a razão. E nesta toada lamento, o meu sentimento se fez em canção. Por isso te peço cantando, não deixa chorando, buscando ilusão. Dê força pra minha cantiga, pra que eu prossiga cumprindo a missão. Vida, minha força viva. Missão de cantador Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1985. Raridade assim é só aqui com a gente. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Agora chegou um dos momentos mais esperados no nosso programa. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o gauchinho Paulinho Micharia. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Bueno, moçada, é uma alegria grande para mim poder estar aqui com vocês. Hoje saí cedo de casa, prendi a estrela boieira debaixo de um balaio e saí campeando o rastro do sol. Ando mais sem graça que dançar com a irmã em festa. Eita, mais atrapalhado que chinelo de bêbado, mais enrolado que namoro de cobra. Mas mesmo assim, ando mais faceiro que gordo de camisa nova. E já que o assunto agora é macho, sempre tem, não? Lá perto da terra onde eu me criei, tinha um índio velho lá que se dizia macho uma coisa por demais. Macho era ele. Tudo que ele dizia, ele falava, porque eu sou macho, tchê. Sou macho e meio, macho sou eu. Quando foi de certa feita, ele estava deitado em casa com a esposa dele, 22h, luz apagada, janela aberta. Entrou um ladrão pela janela. O ladrão foi de arma em punho na mulher do machão e disse para ela, vou te matar agora, guria. Mas primeiro quero saber teu nome. A mulher falou, meu nome? O meu nome é Marlene, Marlene. O ladrão disse, opa, Marlene? Marlene é o nome da minha mãe também. Eu não posso matar uma mulher com o nome da minha mãe. Não vou ter matado, dona Marlene. A senhora se salvou por causa do nome. Aí o ladrão foi, pulou em cima do marido dela, um machão. Vou te matar agora, vivente. Mas primeiro quero saber teu nome. O machão falou, o meu nome é João Antônio, mas todo mundo me conhece por Marlene também. É, tem dessas. De certa feita se encontraram três ratos, três ratinhos, três camundonguinhos. foram fazer um concurso os três pra ver qual dos três ratinhos era o mais macho. Hã? De repente um deles, que era paulista, ratinho paulista, disse, olha gente, eu sou mais macho que vocês tudo. Por exemplo, quando eu vejo o veneno para matar rato, eu pego o veneno, misturo no meu café para o café ficar mais forte, bebo e saio tranquilo. Oh, foi uma salva de palmas. Aí o segundo machinho, que era lá de Minas Gerais, mineirinho. Olha gente, eu sou muito mais macho que vocês tudo, sabe? Quando eu vejo uma ratoeira armada, eu vou lá, desarmo ela com a patinha, aparo o ferro dela no dente, faço 25 flexões e saio caminhando, tranquilo. Opa, salva de pau. Aí chegou o ratinho gaúcho. Eu não vou poder ficar aqui muito tempo contando as minhas histórias pra vocês, porque eu tenho um encontro marcado com uma gata aí no centro. Tchau pra vocês. Fui. Ganhou, claro. Um cidadão, de certa feita, candidato nas eleições, se candidatou a prefeito lá na minha cidade, Taquari. E ele gritava no comício dele: votem em mim que serei o prefeito mais macho do planeta. Votem em mim que serei o prefeito mais macho da Via Láctea. Votem em mim que serei o prefeito mais macho do planeta. É só o que ele sabia dizer, era isso. De repente, domingo de tarde, pessoal todo no centro da cidade ouvindo as lorotas dele, um calorão medonho, um rapaz se sentiu mal. O rapaz caiu deitado no chão, aquilo tremia o corpo todo e gritava. Tremendo o corpo todo. O candidato, para se aparecer, disse: isso é um espírito do mal que baixou. Eu sou macho e meio, vou curar e agora, tchê. E o rapaz está lá deitado, tremendo o corpo todo. Diz o candidato: eu curo e agora, tchê. Pegou uma cruz de ferro de 30 centímetros. Se aproximava do rapaz deitado e gritava: sai dele, espírito do mal, com aquela cruz na mão. Sai dele que sou macho e tô mandando, sai dele. E o rapaz tá lá deitado. E o candidato gritando: sai dele, sai dele. De repente levantou aquela cruz de ferro pra cima, encostou num fio desencapado. 220 no lombo dele. Ele não gritava mais, ele falava bem baixinho: volta pra ele, volta pra ele. É, foi mexer com coisa séria, não? Bem feito. E o tio Juca, velho, também tem as dele. Vocês sabem que esse candidato não se elegeu, não foi por isso. Ele não se elegeu porque ele gritou no fim que ele ia fazer na vida pública tudo o que ele fez na privada, né? Como muitos têm feito por aí. E o tio Juca, velho, veio pra cidade e encontrou uma máquina fotográfica dessas de bater retrato, das mais modernas que existem. Aquelas maquinazinhas que vocês conhecem, automática, não é? A gente ajusta o foco, aperta o botãozinho da máquina, aciona ela, corre na frente e sai junto na foto, não é? Coisa chique, não? E o tio Juca levou uma máquina de foto dessas lá pro Taquari, velho. O pai dele tinha acabado de fazer uma cerca nova, 15 fios de arame farpado. Aquilo tinha 5 que era enterrado na terra, nem tatu cruzava pro outro lado. Esticado que nem corda de violino, aqueles arame farpado. E o tio Juca convidou a turma toda, pai, mãe, sogro, sogra, sobrinha, filhado, tio, padrinho, vizinho, comadre, todo mundo com a roupa de domingo, aquelas carças pantalona, camisa de var todo mundo, não é? Chique, uma barbaridade, a roupa de morrer, aquela domingueira. Botou todo mundo que nem botão de camisa, assim, um de atrás do outro, que nem teto de leitão. Diz: vamos tirar uma chapa aqui na frente da cerca nova do papai. Botou aquela gente, toda aquela gente não sabia nem o que era máquina fotográfica. O tio Juca foi e ajustou a máquina em cima de um toco, viu o foco, apertou o botãozinho da máquina e virou em perna correndo em direção ao pessoal para sair junto na foto. Pra quê que foi? Aquela gente se botou naquela cerca de uma maneira. Era fio de roupa, fiapo de cabelo, pedaço de orelha. Aquela gente num gritedo procurando uma toca para entrar para dentro, procurando uma árvore para se esconder de atrás num gritedo alucinante. E o tio Juca gritava: volta gente para sair no retrato. E o avô dele gritou: tu é bobo? Tu que conhece o bichinho tá com medo. É, acontece. O tio Juca outra vez, com essa história de macheza dele, botou um açougue de campanha lá nas amoras. Ah, ele vendia de tudo ali, ovelha, porco, tatu, gado, tudo que era coisa. O pessoal encomendava, que se dava muito bem com ele. E quando foi um deserto feito, um rapaz chegou lá e disse: ô, seu Juca, eu vim aqui para encomendar para o senhor uns 2 ou 3 quilos de rabo. Eu gosto muito de comer um rabo. Mas a mulher não quer fazer, diz que tem nojo, não gosta, não é? Eu vou aproveitar que a mulher tá viajando para me comer um rabo. E você não fique rindo, que no Brasil inteiro se come rabo por aí. O rabo do boi dá um prato muito delicioso, não é? Então, quem aqui que já não comeu rabo, não é? Pouca gente. Então, aí o tio Juca tava lá e o rapaz disse, ó, eu quero aproveitar para comer o rabo enquanto a mulher tá viajando. E o senhor me guarda uns 3 quilos que amanhã eu busco. E diz o tio Juca, pode vir que amanhã eu vou segurar o rabo para ti. No outro dia, bem cedo, o rapaz lá, seu Juca, e o rabo? Doutor tio Juca, mas que barbaridade, tia. Eu não lembrei de avisar a mulher e as crianças que eles venderam a carne que tinha toda, e o rabo foi junto, não sobrou carne tipo nenhum, nem rabo. Mas tu vem amanhã aqui que eu te prometo, o rabo vai ser teu. No outro dia, bem cedo, tá o vivente lá, seu Juca, vim saber do rabo. Doutor tio Juca, mas tu tá de azar mesmo, vivente. Não é que não carnearam ontem, não tem carne de tipo nenhum. Que fará rabo, não tem nada. O rapaz foi embora, desiludido. Nunca mais foi procurar o rabo. Queria comer o rabo quando a mulher estava viajando, não foi mais. Passou-se uns 15 dias, mais ou menos. Tá o tio Juca com o açouguezinho entupido de gente, chairando uma faca para cortar uma costela. Por entre o povo dentro do açougue, ele enxergou do outro lado da rua, ia passando o vivente aquele que tinha encomendado o rabo para ele. Ele não se deu conta que ninguém ali sabia do sucedido. Fez um gritedo. Sou vivente! O rapaz olhou e ele gritou, como é? Vai querer o rabo hoje? O rapaz olhou para ele e disse, agora não precisa mais, a mulher já veio. Humor Caipira. É o Paulinho Micharia no Humor Caipira aqui do Clube do Caipirão. Vamos que vamos, Luquinha, senão não dá tempo. Vamos que vamos. O Gerbásio sinalizou. Ô, velho, aguenta um prazo, aguenta um prazo que agora é o Luquinha, hein? Uai, menino. O Luquinha chama o primeiro e nós vamos ouvir João Mineiro e Marciano. Música do Moacir Franco, Milagre da Flecha. Clube do Caipirão. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com um revólver no pescoço, eu expliquei pro moço, tenho filho pra criar. Sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou a me maltratar. Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. E levei meu pensamento, descobri nesse momento o que é ter religião. Aleluia, Ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido desmaiou. E morreu, não teve jeito, com uma flechada no peito, sem saber quem atirou. Nesta hora a gente grita, berra e chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, aleluia, Ave Maria. Já estava amanhecendo, alegria me aquecendo, quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser real. Vejo o santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém explicava uma flecha que faltava na imagem de São Sebastião. Ave Maria, aleluia. Milagre da Flecha, com João Mineiro e Marciano, de 1989. Grande sucesso para você aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Bom, nós vamos pro intervalo. É rapidinho mesmo, e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelícia. Use o adubo orgânico nos vasos. Espalhe cascas de ovos, de frutas e também de legumes, pó de café, saquinhos de chá e farelo de pão velho. As plantas ficam mais fortes e também mais bonitas. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão, fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. No jeito, as vozes de cristal Lourenço e Lourival, de 2008, Mundo Rural. Cativo da roça, na palhoça foi onde nasci. No regime do trabalho bruto, bem matuto assim eu cresci. Vendo arara fazendo pousada, na copada de um buriti. E o dom da abelha em defesa, que fabrica junto à natureza, a pureza do mel já tá aí. Meu recanto é de felicidade, na verdade não tenho tristeza. Aqui tenho de lenha um fogão e um pilão que é uma beleza. Uma bica de água da fonte e um monte de flores na mesa. Um radinho de pilha antigo, que confesso, meu caro amigo, eu só ligo em moda sertaneja. Sou tapiocano, soberano na entranha do mato. No perigo tenho por socorro um cachorro amigo de fato. O torresmo e o frango caipira, cambuquira e pimenta é meu prato. Sou esteio de uma tradição, meu chuveiro é o ribeirão. O meu pão é sei que eu sempre o mato. Eu acordo com a sinfonia da magia do reino animal. Me levanto com raios do sol, no arrebol da luz natural. As galinhas trato no terreiro, os terneiros que estão no curral. Da imbira sou tronco e raiz, e ouvindo o canto da perdiz, sou feliz no meu mundo rural. Mundo Rural com Lourenço e Lourival aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no programa. Vamos ouvir Mãos que Falam com Sulino e Marrueiro. Que falam Sulino e Marrueiro. Ei, modão, hein? A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Moda bonita aqui no nosso programa, agora com o trio Parada Dura, gravação de 1981. É a segunda formação do trio Parada Dura, a mais conhecida, com Creone, Barreirito e Mangabinha. Uma composição do Rosseri, Barreirito e Paulo Roberto Aiello, Homem de Cor. Violência pra salvar a honra, meu bem, eu farei. Mas fazer de trouxa quem lhe deu apoio, um lar e um nome não permitirei. Enquanto estava mendigando, não viu que eu era um homem de cor. Agora seu amor já subiu de preço e é muito pouco tudo que ele dou. Mesmo assim a nossa união podia dar certo. Se não existisse em você o orgulho e a cor da pele é que faz o homem. Seu morrer. Já lhe disse tudo que estava guardado dentro do meu peito. Agora pode ir. Não quero mais nada você, meu bem, nem mesmo suas mãos pra me despedir. Mãos que um dia peguei, da lama arrastei e pus em minha cama. Mãos que hoje resolveram a mostrar as unhas pelo preconceito e pelas calúnias. Hoje a devolvo outra vez a lama. Mesmo assim a nossa união podia dar certo. Se não existisse em você o orgulho e a cor da pele é que faz o homem. Homem de Cor, com o trio Parada Dura na sua mais conhecida formação, com Creone, Barreirito e Mangabinha, de 1981. Música caipira, o tempo todo, Clube do Caipirão. A Juju tá tomando um tereré. Ô, Juju, depois traz um golinho pra nós. É verdade. É, o tereré é bem-vindo, né? Ixi. Isso. Ah, vai servir o velho Gerbásio? Tá, Joy. Então serve o velho, depois você vem aqui pro outro lado. Aí, nisso termina a moda, pode ser? Foi você que manda. Então tá bom, vamos ouvir Tião Carreiro e Pardinho. Semana passada completaram-se 20 anos da morte do grande mestre José Dias Nunes, o Tião Carreiro, o criador e rei do pagode. Junto com seu companheiro Pardinho, gravaram e fizeram muitos sucessos. Tião também teve outros parceiros. Gravou com Carreirinho, gravou com Paraíso, com Praiano, fez participações em discos e deixou muita saudade e uma legião de seguidores. Vamos ouvir a gravação de 1986. Música.

pecado me incrimine, não deixe eu não crer em mais ninguém. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Ei, ai, ai, nós perdemos recentemente o grande Zeca da dupla Zico e Zeca. O Zico nos deixou primeiro, agora foi o Zeca. Vamos ouvir uma gravação de 1960. Desta fantástica dupla da cidade de Itajobi, no interior paulista. Uma composição do grande Ted Vieira, Dona Felicidade. Quem passar naquela estrada vê uma casinha amarela e uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tem um jardim, um pé de jasmim, feliz assim eu vivo com ela. Sarto da cama cantando bem antes que o sol esquente, no fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho e vou pro caminho, e um cigarrinho eu pito contente. Quando o sol vai se escondendo pra aliviar o meu cansaço, vem o caçula correndo, se pendura no meu braço. Papai me fala, cadê as balas? Dentro do pala eu levo um maço. Minha vida é uma beleza, dizem até que eu sou graúdo. Eu tenho a maior riqueza, meu bando de barrigudo. Minha morada não falta nada, com minha amada nós tem de tudo. Agora eu vou pedir, ai, pra Dona Felicidade, pra ela nunca mais sair, ai, do meu rancho de saudade. Se ela atender e eu merecer, feliz vou ser pra eternidade. Grande sucesso de Zico e Zeca, Dona Felicidade, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. É, seu moço, e vem aí o 5º FESMURP, Festival de Música Raiz da cidade de Pardinho, no interior de São Paulo. Será de 29 de novembro a 1º de dezembro. Dia 29, primeira eliminatória, dia 30 de novembro, segunda eliminatória, e no domingo, dia 1º de dezembro, a grande final com 15 duplas. Vai ser na Praça da Matriz, na cidade de Pardinho, no interior de São Paulo. Grandes violeiros estão confirmados, como Peão Brasil e Parentim, Pedro Bento Bento e Zé da Estrada, os amantes da rancheira, e Zé Bento e Toceira. Vamos todos participar. Além do festival, várias outras atrações fazem parte do 5º FESMURP, que terá também a exposição do Museu da Dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, com a presença do filho do Tinoco, o José Carlos Pérez, o Zeca Pérez. Então, de 29 de novembro a 1º de dezembro, acontecerá na cidade de Pardinho o 5º FESMURP, Festival de Música Raiz de Pardinho. Maiores informações, 0 operadora 14 3886-1491 ou pelo celular 0 operadora 14 98132-8286. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Agora tem música nova, hein? Música nova do Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja, O Canário. Vamos ouvir. Canário, o mais novo sucesso dos hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Outra dupla fantástica do estado paulista é de Itajobi, os Catireiros Vieira e Vieirinha, saudosos, de 1963, recortado paulista. Passarinho que canta triste é o sabiá, sentado no pé da engá. Na beira do ribeirão, não canta triste assim não, que eu sofro no coração. encostado no teu peito, na bordinha do teu braço. Se você deixar, eu faço. Eu vou contar pro seu pai que você piscou pra mim. Eu vou contar pro seu pai que você piscou pra mim. Não vai, não vai, oi, ai, meus olhos que faz assim. Eu vou contar pro seu pai que você pra mim piscou. Eu vou contar pro seu pai que você pra mim piscou. Não vai, não vai, oi, ai, meus olhos que te enganou. Recortado Paulista com Vieira e Vieirinha aqui no Clube do Caipirão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Agora chegou um dos momentos mais importantes do Clube do Caipirão. É verdade. É hora do poema, é hora da mensagem final. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir com a história na interpretação do nosso grande amigo, locutor de rodeios da cidade de São José do Rio Preto, Della Morena. O lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim, vovó? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida, vovó. E a vovó respondeu: tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. E quais são, vovó? E a vovó respondeu: primeira qualidade, você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, meu filho, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, e procure ser consciente em cada uma de suas ações. Pense nisso. Clube do Caipirão. Bonito poema para encerrarmos com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, na interpretação do nosso grande amigo Della Morena, radialista e grande locutor de rodeios. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso